01896, call now receive standard frequencies. 126.85, if unable, 125.45. Good night, sir. 126.85, 125.5, 01896. Good night. Tip 5556, good morning, Fox Ident, send it to 2000 feet, can age 1012, fly direct to Duna position. Fly back to Duna position. Chame 1208. Roger, tá, 3520, 208. Bom dia, senhor de identificação, desça 3000 pés, ajuste de altímetro no 012. 3000, 1012. Afirma, 1012. 1012, ajuste. O 3520 perdeu contato com o avião. Qual a velocidade de alta? 2509. Número 2 na aproximação. Request tax. Tax approved, turn around apron 1 and taxi via Lima Alpha. Report road shot of runway 10 at Portugal 024. Can you confirm taxiway India? Taxiway India. Turn around apron 1, taxiway India and Alpha. Roger, apron 1, India and Alpha, Portugal 024. satelital 3520, pode resolver até 2209 agora. Azul 4062, acione identificação, vessel 050, vigilância, chegada maré. Mantenha a proa de maré. Portugal 024, maintain position, road short of runway 10 and contact Salvador Tower, frequency 118.95. Bye bye. Road short 10, change tower 18.95, report 024. Tower, boa noite, report 024. We are ready for departure. Roger, Portugal 024, cleared for lineup and takeoff, runway 10, the wind is 080 degrees, 07 knots. Roger, cleared to take lineup and takeoff, runway 10, airport 024. Vetoração curva esquerda, proa 065. Nesta proa desça 2.000 pés, intercepte o curso do localizador, reporte estabilizado. Ajuste 1012. Esquerda 065, está pro localizador 1012 para 2000, 3520. Chamando descida para 2000, 3520. Afirmo, 2.000 pés autorizado. Obrigado. Caso totalmente usual, seria possível proa do externo para o trip 5556? Negativo. Mantém proa de dunas autorizada final do ILS X-Way para a pista 10, reporte estabilizado. Portugal 024, reporting at 32, call now Salvador departure 120.8, have a nice trip, sir. 1208, boa noite, obrigado, Portugal 024. Salvador departure, muito boa noite, Portugal 024 on a Puka departure crossing 1700 miles. Good evening, sir. Radar contact on takeoff, climbing maintain flight level 370, Puka departure. Roger, I'm Puka, speed up level 370, Portugal, 024. Zero, autorizada final do ILS aqui para a pista 10. Interception aqui para o repórter estabilizado. Visual 35556. Complete a aproximação, chama a torre em 1189, bom pouso. 89. Oi, Salvador, boa noite, 35556, baixado, travado na final visual. Trip 5556, boa noite, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Azul 4062, Void 1, desça 2000, ajuste 1-0 no 2. Trip 5556, autorizado pouso, pistão no 0, vento 080 graus com 05 nós. Pouso 5556. Santa 3520, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Control Salvador Airport, all 024, any chance direct to Z-Bar? Stand by, sir. Stand by. Portugal 024, clear the direct to Z-Bar. Portugal 024. Azul 4062, autorizada final do ILS X-Ray, reporte localizador. Esperando, localizador 4062. Trip 5556 no solo 38, libera a direita e chama o solo 121 na decimal 9. 19, boa. Alô, Salvador, uma boa, Trip 5556, liberou. Táxi à direita via Alfa e Juliet para o portão 08 do Pátio Uno. Alfa Juliet para 08 do Pátio Uno, 5556. 3520. Em livre pouso, 3520 na 10. Zero to four, Colonel, repeat center frequencies 126 decimal 85, if unable 125 decimal 45. Good night, sir. 126.5.125.45.084. Boa noite. Obrigado. LS 4062. Torre 1895, bom pouso 4062. 1895, pelo lado. Decimal 9. 121, decimal 9, ligando aqui de direita, 3520. Boa noite, Torre de Salvador. Vou Brasil 4062, 3 milhas externas. Azul 4062, boa noite, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. Usaremos 4062. Está travado na final, 4062. Ciente azul 4062, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus com 05 nós. Livre pouso, pistão no zero, 4062. Pistão 03. Táxi, Ciente, Pátio 1, portão 03, 4520. Voo 186 desça 2.000 pés pro Adduna, ajuste no 012, reporte localizador. 2.000 pés pro Adduna. Boa. Azul 4062 no solo aos 45, libera direito e chama o solo 121 no decimal 9. 219, 4062. Salvador, boa noite, azul 4062, Granagol. Boa noite, autorizado táxi, posição 03 do Parque 3, via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, posição 03 do Parque 3, 4062. 3895 com pouso. Obrigado. Boa noite, gol no 8 no 6. Externo baixou e travou. 1 no 8 no 6, boa noite, tráfego avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 070 graus com 05 nós. Livre pouso no 0, no 8 no 6. Gol 1 no 8 no 6 no solo ao 5 6, libera a direita e chama o solo 1 2 1 no décimo ao 9. 2 ao 9, direita, 8 6, boa, bem. Salvador Gol, no 86. Livre ingresso para até a posição 08. Acusa avistando viatura Follow. Ok, Juliette para 08 vai acusar a viatura 86. Seu local de estacionamento será no portão 11. Do 8 até 11, é, deverá fazer com a viatura. Follow me. Ok, do 8 até o 11 vai fazer com a viatura. Estava já a viatura, follow me? Negativo, ainda não. Então até a 08, mantém a posição. E vai manter a 08. A gente já informou, já coordenou com eles, eles estão se dirigindo aí até a aeronave. dia. Autorizado para Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Pucas, transição Aru, controle 120.8, torre 118.95, transponder 5036. Aí eu te chamo pronto para acionar. Fala Salvador, bom dia. Boa noite, 17. Boa noite, 17, Salvador. Sente da decolagem que é 0440. Só confirmando a rota prevista, upper do 1-0 para bridge, upper do 1-6, BHZ, trive ponto de causa. Ou é conforme o nosso upper do 10? Agora. Vai dar no voo 1897. Chegam 8-7. A princípio está autorizado pela primeira rota que o senhor falou, UP Zulu 1-0, bridge, UP Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto bridge. Nível de voo 360, decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda após bridge. Controle 120.8, torre 18.95, código transponder 5046. Ok, só ciente do aqui, autorizado 360 para Guarulhos, eu presulo 1-0, bridge, eu presulo 1-6, BHZ, direto 13, foto do plano de voo. Ciente das frequências de solo, 1219 e da torre 1-18-95 e o transponder 5046, voo 1-18-97. Correto, chame pronto para acionar. Prestará para acionamento, voo 1-18-97. Autorizado na posição de contato.